Salve, salve, rapaz! Estamos de volta com um podcast do Buster. Dessa vez eu falo um pouco sobre o hardcore que é feito fora dos Estados Unidos. E a grande maioria das vezes não deixa a desejar nada com relação às bandas americanas. Como o primeiro podcast só rolou banda americana, eu achei que seria legal mostrar um pouco do excelente trampo, né, que é feito fora dos Estados Unidos também. E vamos começar pela Bélgica, um país que em termos de hardcore, na minha opinião, é top. Com bandas que se destacam pelo mundo inteiro. Começando pelo True Colors, que está em tour com o já clássico Power Punch, né? Depois iremos ouvir o Dead Stop, que já até rolou de fundo no primeiro podcast. Em seguida vai rolar o One Voice, depois o Loud and Clear, e pra fechar o bloco vai rolar a melhor banda que já apareceu na Bélgica, Just. Ouve aí. Ah! depois de ouvir essa sequência impecável da Bélgica, vamos pra Holanda, palco de uma das bandas mais aclamadas do hardcore skate de todos os tempos, o Mainstrike, que vai abrir esse segundo bloco. Na sequência, ainda falando de Holanda, vamos rolar o No Turning Back, com seu hardcore agressivo com claras influências de mosh. Né? Saindo um pouco da Holanda, vamos pra Alemanha, pra ouvir o Force of Change e pra fechar o excelente A-Ball. Chegou a hora de pizza, torada e padaria aqui no Buster. não, chegou a hora do hardcore italiano. Começando pelos dois The Miracle, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando vieram no Brasil. Pode dizer, são gente finíssima. Na sequência, eu vou rolar uma das minhas bandas europeias favoritas, Watch Your Step. E saindo da Itália, vamos para Espanha com Cinder. E para fechar o bloco, vamos para Portugal com Pointing Finger. Yeah. Agora chegou a hora da terrinha dos olhos puxados, né? Começando pela grande potência tecnológica, o Japão, com o já velho Face of Change. Logo em seguida a gente vai rolar o hardcore maloqueiro agressivo do Azul Light Bowl. E pra fechar esse bloco nós vamos ouvir os coreanos do Fint with Safe. Saindo da terrinha dos olhos puxados, vão agora para a terra dos cangurus, com os australianos do Can't Relate. E depois uma sequência de tirar o fôlego de bandas norueguesas, começando pelo Damage Control, passando pelo Common Cause e fechando com grande estilo com Sportswear. Agora, para fechar nosso podcast anti-americano, vamos fazer um bloco sul-americano. Nada melhor, não? Começando pelos Hermanos Argentinos, com a melhor banda argentina de todos os tempos, que infelizmente não foi para frente, ficou só numa deminha. Eu tô falando do Cuenta Reggae. Ainda na América do Sul, vamos pro Chile, rolar o Approach e o Remains to Be Seen. E para fechar nosso podcast com um grande estilo, vamos rolar duas bandas brasileiras que para mim estão no nível gringo, né? Que é o Spire e Your Fall. Ai, Brasil! Yeah. Bom, e aqui finalmente encerramos nosso segundo podcast. Valeu todo mundo que ouviu esse, o primeiro, né? Valeu o pessoal que comenta no blog. E queria agradecer em especial meu irmão, o Dan, que me ajudou na seleção dos sons e tá sempre comigo em todos os cortes que eu faço. Valeu, brother. Não deixe de dar sua opinião, né? Comente, manda e-mail, tal. Que é sempre bom, né? Esse segundo podcast foi meio embaçado pra arrumar o tema, né? Mas acho que deu pra fazer um trampo bem legal. E como vocês viram, dessa vez eu valorizei mais os sons, né, das bandas do que ficar falando mesmo. Até mesmo porque eu escolhi muita banda com esse podcast. Se ficasse falando muito aí ia acabar se prolongando à toa. Mas valeu mesmo, todo mundo. E até a próxima. Busted!